Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos um episódio tão bonito, de um filme tão belo. Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome. É um filme dirigido por um diretor italiano, Luca Guadagnino, com um elenco espetacular internacional. Timothée Chalamet, Armie Hammer, o homem mais bonito do mundo e mais kinky do mundo também. E tem o fantástico Michael Stuhlbarg, maravilhoso ator, character actor. Vejam os filmes dele. Ele é um dos melhores atores da geração dele. Que já apareceu no Shirley. Aparece no Shirley, aparece. Ele é o Serious Man, filmes dos irmãos Coen. Pouca gente viu, mas ele é muito bom o filme, A Serious Man. E esse filme, ele tá maravilhoso, o papel que ele faz. É um filme que eu acho que é perfeito para esse mês, né? O mês do orgulho gay, né? Mês de junho, muito bem escolhido. A recomendação, eu acho que foi um amigo do Igor que recomendou. Exatamente, eu queria aproveitar esse ensejo para dedicar esse episódio ao José Antônio, meu querido colega de trabalho, professor, psicólogo e cinéfilo, que tem acompanhado os episódios aqui do podcast. Ele mandou pra gente aqui uma listinha de filmes, né, que a gente viu com muito carinho, e esse era um filme, eu achei assim, essencial, e obrigado, José, pela sua sugestão. Esse episódio aqui é pra você. Todo mundo aqui é fã desse filme, né? Eu acho que todo mundo já viu pela segunda vez, já tinha visto antes, né? Talvez só o Tio Guga que não. O que você achou, Tio Guga, Gustavo Leal, desse filme? Eu gostei. Eu achei alguns trechos meio difíceis de assistir, assim. Foi. Mas achei um filme bacana. Achei um filme visualmente bonito, assim, o setting lá na Itália e tal, bacana. Não sei, eu fui com mais expectativa, eu acho, com relação ao filme. Mas gostei. André Vicente, você tinha assistido, né? Sim, é a primeira vez que eu vi o filme, eu achei espetacular. A segunda vez também, a terceira também. Na quarta vez eu comecei a já, acho que eu já tava meio cansado de revê-lo. E aí eu comecei a achar um pouco menos bom o filme. Tô curioso agora, você viu esse... Por que você assistiu esse filme 4 vezes? Cara, eu assisti o filme porque... Primeira vez, eu acho, se não me engano, foi no cinema. Depois eu revi, porque eu tinha gostado muito. Depois eu vi com amigos. Então, e agora pro podcast. Então foram 4 vezes. Essa vez que eu vi com um amigo meu, inclusive, eu... É um filme que eu gosto de ver a reação das pessoas, porque eu achei ele muito sensível, eu achei ele muito tocante, assim. É um filme que eu gosto de compartilhar o sentimento que ele me causa com as outras pessoas, assim. Talvez seja por isso. É, um filme, eu também gostei muito desse filme. Eu assisti pela segunda vez pro podcast agora e gostei mais do que da primeira vez, sem dúvida. É, da primeira vez que eu assisti, engraçado, eu não sabia quem tinha escrito, né, o roteiro do filme. E quem escreveu o roteiro é um profissional, assim, antigo do cinema, né? É um diretor maravilhoso chamado James Ivory, diretor roteirista, que ele escreveu esse filme, ele acho que tinha mais de 80 anos, adaptou de uma obra inferior ao filme, segundo o Igor. E é engraçado que o James Ivory é o diretor de um dos filmes românticos que eu acho mais bonitos, assim, da história do cinema, que eu sempre choro e sempre gosto de rever, que é o Vestígio do Dia. Então, acho que... E aí ele escreveu esse roteiro desse filme, com muita sensibilidade também. Esse James Ivory, valeria a pena fazer um jantar com ele, né? Seria uma personalidade que eu gostaria de conhecer, porque ele sabe escrever sobre amor, esse cara. Fodão pra caramba, James Ivory. Ganhou o Oscar, né? Eu acho que ele é dos... Talvez seja das figuras mais velhas a ganhar o Oscar, né, em competição. Ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado por esse filme, merecidamente, né? E é um filme escrito por um homem de mais de 80 anos, altamente moderno, né? Porque personagens fluidos, né? Fluidez da sexualidade incrível nesse filme. Ponto que me chamou muita atenção quando eu revi. Fluidez, o que você quer dizer com isso? Não entendi. Se você percebe que ambos, né, os protagonistas, né, eles também obtêm certo prazer de namorar e transar com mulheres, não só entre eles. Ah, tá. Fluidez, você diz nesse sentido. Nesse sentido. Eles são fluidos na linha entre hétero e homo, né? Eles vão e voltam, assim, tranquilos. Né? Você quer dizer que entre hétero e homo seria bi, então? Talvez, claro que eu acho que eles são mais... eles se apaixonam um pelo outro, então eu acho que é mais forte homo, né? A paixão, o amor tá lá. Eu achei muito interessante essa visão. A gente pode até discutir as características desse amor, né? Porque o filme dá muitos elementos pra isso, né? Pra ver o que causou esse apaixonamento, se é só sexual, se tem outra dimensão que não é só sexual, porque o filme traz essas outras dimensões do amor também, né? Da intelectualidade, inclusive, né? Os personagens todos são muito intelectualizados, né? Muito. E eu pessoalmente conheci pessoas que tinham essa fluidez, mas que esses dois ou três pessoas que eu conheci, que eram fluidos assim, sempre tinha um gênero que eles se apaixonavam sempre, né? Por exemplo, tinha uma amiga que ela sempre se apaixonava por mulheres, mas ela também gostava de se aventurar com homens. Mas a paixão era sempre mulher. Eu sempre me interessei muito por esse tema. Sobreiro, você acho que assistiu pela primeira vez, né? O que você achou? Sim, foi a primeira. Eu nunca tinha assistido. Eu tinha curiosidade e tal. Eu curto todos os atores, mas acabei que, né, tem tanta coisa na sua lista de filme para ser assistido que volta e meia um que você quer ver acaba ficando para frente, e foi o caso agora, né? Mas eu achei muito, muito bonito, adorei. A atmosfera do filme, aquela vibe, né, meio melancólica, meio saudosa, né? Ele realmente, o Luca Guadagnino capturou, tipo, um momento, né, que no filme é nos anos 80, mas é uma coisa meio de qualquer juventude, né? Aquela sensação de volta para adolescência já quase na vida adulta, aquela sensação meio... Você não tá num lugar nem no outro, você tá meio flutuando um pouco. E esse filme pega bastante isso, né? O Timothée, que eu acho que antes desse filme ele não tinha feito nada demais, assim, umas pontinhas coadjuvantes. Eu lembro que ele fez o filho naquele Interestelar com o Matthew McConaughey uns anos antes. Mas acho que esse foi o filme que colocou ele no mapa, assim. E assim, ele realmente tá muito... Porque você fica acompanhando ele o tempo todo, né? Ele tá muito marcante. Você que vê ele no Duna mais... Aquela coisa mais introspectiva e mais solene. Você espera um tipo de performance que é outra coisa, que é muito mais autêntica, mais sincera. Achei que ele tá ótimo. O elenco todo, né? O Michael Stuhlbarg, que o Diego mencionou, achei ele muito legal. Pra mim, foi uma coisa que deu uma aumentada, assim, na nota do filme. Foi aquela última cena no final que ele conversa com o pai dele. Maravilhoso! Deu um boost, assim, pra mim, no meu que valor. Que cena maravilhosa! Fantástica! Eu tava achando legal e tal, mas aí, quando tem aquela conversa deles, aí, uau! Muito bom! Agora, você falou uma palavra que eu acho fundamental pra esse filme. É a autenticidade, né? É exatamente isso. O filme, ele... Você parece que realmente está vendo um pedaço da história de alguém, assim, sendo contado para você. É bem autêntico, os personagens são autênticos, as conversas são autênticas, né? É um retrato muito singelo, verdadeiro, assim, de o primeiro amor, né? Todo mundo se identifica, né? Mas é bem observado em geral, assim, tem uma vibe meio que ele esteticamente não é tipo um documentário, né? Mas eu digo, tem esse elemento de estar observando a vida das pessoas, né? Que não é só a paixão. Toda aquela dinâmica da casa, as pequenas figuras coadjuvantes lá, aquele velho que trabalha lá, a cozinheira que trabalha lá. Você vai observando ele devagarzinho ao longo do filme e você vai, no final, você sente que você conhece eles, né? Tem cenas deles hanging out, assim, à toa, né? Esse é legal, né? Deitados, assim, tomando banho de piscina, sem fazer nada. Exatamente. Aí começa a conversar e tal. Mas sempre tem detalhes, né? Em todas essas cenas tem alguma coisa simbólica, ou um olhar, um detalhe, um toque, né? Que vai sendo construído devagarinho até chegar, assim, no ápice do apaixonamento deles, né? Gustavo, que não gosta de adolescente, você ficou irritado com o Timothée ou você achou boa a atuação dele também? Achei boa. Eu achei que ele tem um problema que ele só consegue demonstrar que tá excitado abrindo a boca, né? Parece um baiacu. Olha pro menino, tá com a boca aberta, um negócio horroroso. Eu acho aquele peixe que o velho pescou era, inclusive, uma referência a ele. Ele até faz isso, né? Ele imita o peixe com a boca, assim, ó. Ele faz... Foi interessante, assim, porque realmente eu me descobri meus limites. Eu não gosto de filme com cena de sexo, né? Eu acho um negócio constrangedor. E o filme é explícito demais, eu achei só. Eu não consegui achar bonita a história. Explícito? Não, não é explícito. Não tem nem apareceu nenhum... Não, não, não só um, mas duas cenas de felação desnecessárias. Não, mas não é explícito, né? Não, ele podia estar só soprando os pentelhos do menino. Mas não é, também por limitação, por ser uma relação gay e tal, mas eu acho que mesmo que fosse uma relação hétero, eu tenho um problema com o filme com muita cena de sexo hétero também, entendeu? Eu acho meio forçado, eu acho desnecessário. Eu teria ficado mais encantado com a relação dele se fosse menos explícita, entendeu? Se fosse um negócio mais... por exemplo, no que a gente falou do o Ataque dos Cães, que não era bonito, obviamente, mas assim, que passava esse apaixonamento dos dois, assim, meio de maneira mais sutil, entendeu? Eu prefiro quando é assim. Mas é interessante o Gustavo falar, por que essa pudicícia? Por que o desconforto com cena de sexo? Por porque eu acho que é desnecessário, entendeu? Porque quando você tá vendo uma cena de sexo, você imediatamente sai do filme, entendeu? É o Timothée Chalamet trepando com o canibal. Você não consegue... Pelo menos pra mim é muito difícil quando aparece os peitos de Scarlett Johansson, é os peitos de Scarlett Johansson, não é a personagem mais. Eu tipo, ah... Então, eu acho que sai do... Tira um pouco do personagem, entendeu? Eu nunca vi uma cena de sexo e uma cena de nudez que fosse essencial pro filme. Qual foi a cena ali que foi essencial pro filme? O que é que aquele maldito daquele pêssego... Cara, teve uma coisa legal que foi o menino chora, isso eu achei bacana. Não, mas a minha pergunta a partir disso que você falou, vocês acham que o fato de ser uma relação gay... Seria diferente de um filme que... Claro que seria diferente, mas pra nós, assim, pra telespectadores. Diria de um outro amor que não seria um amor hétero, necessariamente? Ou pessoas héteros seriam tocadas da mesma maneira, assim? Porque eu me senti tocado da mesma maneira que se eu estivesse vendo um amor hétero que estivesse surgindo. Porque eu achei muito... Essa questão da autenticidade, eu achei um amor autêntico, independente do sexo, do gênero de quem estava envolvido. É claro que tem a questão ali, né, de que eles têm que esconder um pouco aquilo, né, e então muda pro enredo do filme. Mas a questão da sensibilidade do filme em relação ao amor, ao apaixonamento, à perda disso também, à efemeridade disso, eu achei que é meio universal, assim, em termos de gênero. Essa é uma colocação que eu acho excelente. Inclusive, isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes a respeito desse filme. Eu já conversei com pessoas também que têm essa mesma percepção, uma percepção muito parecida a respeito do filme. Esse filme, ele, a princípio, ele não está exatamente enquadrado naquilo que a gente chama hoje em dia de cinema LGBTQ+. Apesar de, obviamente, ele trazer uma relação amorosa entre dois homens. E o motivo disso, eu conversei com algumas pessoas que gostam de cinema, cinéfilos e que são homossexuais. E uma das questões que o filme não traz é justamente a sexualidade dos personagens. Em nenhum momento é colocada como sendo um problema, sabe? Isso que o Diego falou, assim, ah, mas afinal de contas, esses personagens, eles são homens, eles são héteros, eles são bissexuais, eles são homossexuais, eles são mais homossexuais do que bissexuais, do que héteros. Não, isso não é uma questão. Isso não aparece como sendo uma... Isso não é problematizado no filme, pela narrativa, nem pelos próprios personagens. É um processo, a gente testemunha um processo de apaixonamento entre duas pessoas, que é muito, como o André falou e como o Felipe também falou, muito autêntico, muito espontâneo também. Claro, assim, sabe, tem uma série de fatores que entram em pauta, assim, sabe, a gente vê que esse processo de apaixonamento, ele não surgiu do nada, sabe, é um movimento gradual para que isso aconteça no filme. É muito interessante a gente decupar isso depois. Mas, claro, assim, a sexualidade, da forma como ela é apresentada no filme, acho que o Diego usou uma palavra muito boa, assim, sabe, é uma sexualidade muito fluida, em que as pessoas, elas não têm uma categorização específica, ou pelo menos elas não são categorizadas especificamente no filme. Não é um filme gay, não é um filme que traz a descoberta de dois homens héteros, de um amor gay. Isso tá claro, assim, sabe? É impossível não falar sobre essas questões também, né? Eu não vou minimizar isso, porque, afinal de contas, o fato de serem dois homens, isso tem uma relevância pro filme, mas é, por exemplo, assim, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas, assim, o filme, ele é baseado num romance do André Aciman, né? Um escritor ítalo-americano. Eu assisti na entrevistas com ele, assim, eu li o romance. É um romance muito bom, né? É porque eu sou muito fã do filme, né? Eu ainda não falei minha impressão do filme, mas eu gosto muito desse filme. E o romance, não sei, ele é muito diferente do filme. Eu fiquei um pouco irritado com certas passagens do romance. Mas, assim, enfim, o André Aciman, assim, ele não escreveu esse romance falando de experiências pessoais dele. A gente imagina até, sabe, assim, ó, claro, assim, sabe, como a gente tende a biografizar, assim, sabe, sempre, né, o artista e a obra, né? Claro, assim, sabe, o romance foi escrito por um escritor, com certeza gay, que fala das suas paixões, né, da sua experiência de infância, da sua experiência de adolescência. Não, o André Aciman, ele fala que, na verdade, foi uma escolha quase que acidental, assim, sabe, estética, que surgiu quando ele já estava no meio do caminho, no meio do processo de escrita do romance. Porque até então era um romance entre um homem e uma mulher. E aí, eu não sei qual foi a decisão que ele tomou, assim, exatamente o que fez com que ele tomasse essa decisão, que no meio do romance ele mudou. Não, eu quero que sejam dois homens, sabe? É mais coerente com a narrativa. A cena do pêssego. Não sei se foi isso. Pois é, eu chutaria que pode ser. A gente pode até imaginar que talvez seja isso, mas... Tô brincando. Foi uma escolha estética que fez com que ele mudasse o gênero de um dos personagens do romance dele. Não, agora são dois homens, né? Mas ele fala em entrevista, inclusive, que isso não mudou a estrutura da história que ele estava querendo contar. Ou seja, como se o fato de serem dois homens, né, não fosse... Claro, é importante, mas não é extremamente relevante para aquilo que ele estava querendo passar. Ele estava querendo falar muito mais sobre memória, sobre amor, sobre justamente esse processo de apaixonamento, sobre como as pessoas lembram de certas experiências. E tá aí uma metáfora que o filme traz de uma forma muito belíssima, muito, muito bonita na música. Mas, assim, tô me alongando. Ou seja, é um filme que não é um filme da militância gay, Não é um filme que faz militância LGBTQIA+. É um filme que, por acaso, tem um romance entre dois homens, né? Não é um filme que tem algo ideológico por trás, né? É um filme, uma história de amor que, por acaso, dois homens. Eu achei interessante isso que você falou, porque realmente não é uma questão. Se eles são... não é parte fundamental da identidade dos personagens, né? A orientação sexual de cada um. Não importa. Por isso que eu achei tão moderno, né? Uma coisa universal é que, independente de qualquer coisa, é que todo mundo consegue se identificar, que todo mundo teve uma paixãozinha de adolescência numa casa de praia. Eu tive uma sinestesia com o filme, na hora que eles deitam naquele colchão ceboso, todo empoeirado, e me veio na hora o cheiro do colchão da casa de praia que eu ia, assim. Eu também, a mesma coisa. A minha primeira paixão também foi na praia. É, eles têm um amor de... é um apaixonamento de verão, né? De verão, exato. Então, todo mundo passou, né, em algum momento por isso, ou a maioria das pessoas teve isso, assim, né? Que aí junta a experiência de estar fora de casa, do sol, da praia, ou do que quer que seja. Então, isso é, eu acho que, pelo menos, é muito comum. É o ideal pro aquele apaixonamento que não vai ter grandes consequências, né, em tese, né? Você tá ali, você vai embora, você não tá envolvido no dia a dia com a pessoa, né? É, e que fica marcado, porque exatamente, a gente falou do Brilho Eterno, né? Assim, aquela coisa da força de uma lembrança, né? É feito, parece, pra ficar como uma lembrança marcada, né? Porque é um negócio intenso, rápido, que você sabe que não vai durar. Em São Paulo eles falam isso, né? De amor, não sei o quê, não sobe a serra, tem um negócio desse, que é porque o pessoal que tem casinho no litoral, né? Que desce pro litoral, depois quando volta pra São Paulo, acabou, né? Eu acho que, além disso, isso, beleza, é universal e poderia ter sido um homem ou uma mulher, não teria feito diferença. A não ser se fosse um homem no papel do Armie Hammer e a mulher fosse a menina de 17 anos, que aí ele teria que ser preso. Mas o que eu acho que é fundamental de ter sido dois homens é que tem uma referência aí a um negócio meio grego, né? Socrático. Meio daquele apaixonamento com Efebo, né? Ele é o Efebo do cara, né? Ele tem uma cara de Efebo mesmo, né? Aquele jeitinho dele todo magricelo, parece uma lombriga. E essa coisa intelectual, tanto no discurso do pai no final, né? O pai meio que fala isso, né? Da beautiful friendship, né? Uma amizade bonita. Não é amizade, né? Tava se comendo pela Itália toda, mas é nesse sentido de uma transmissão de um saber, porque o menino fala, tem uma hora que ele tá na fonte lá e ele fala que não sabe nada do que é importante, né? Então é como se fosse essa, é como se o Oliver tivesse transmitindo um pouco desse conhecimento, né? Sobre o amor isso, e tal pra ele, de uma maneira quase, quase clássica, né? Grego. Conhecimento sensorial, empírico, né? Porque o personagem do Efebo, né? Do Chalamet, parece que sabe tudo, né? Tem essa fala no filme do Oliver, né? Tem alguma coisa que você não saiba? Você tem resposta, você tem todas as informações, né? Então é um menino que leu tudo, né? Que estuda música, poliglota. Mas aí ele... a passagem do conhecimento é a experiência, né? Ele dá uma experiência de vida pra ele, né? Que marca ele. É a transmissão da experiência. Esse conhecimento, eu acho essa cena fantástica, eu acho ela super importante também pra história. É, numa interpretação que eu acho que é muito pessoal minha, assim, claro. É que eles estão no monumento da Primeira Guerra Mundial? Não, é isso, que inicialmente o Oliver acha que ele foi destruído na Segunda Guerra Mundial, mas aí o Hélio corrige ele, falando, não, na verdade foi na Primeira Guerra Mundial. Ele até fala da batalha em que, enfim, o monumento foi destruído. Aí ele conta toda a história. Aí ele fala isso, assim, ah, eu não sei nada daquilo que é importante. O que é importante aqui nesse caso é um conhecimento, mas é o conhecimento, não um conhecimento intelectual, não um conhecimento que pode ser adquirido por livros, né? E o Hélio, ele vive numa casa com uma biblioteca fantástica, né? Assim, filho de um professor universitário, de uma professora universitária. Ou seja, ele tem esse mundo intelectual muito bem inculcado dentro dele, mas o conhecimento que falta pra ele é o conhecimento do corpo, sabe? E eu acho que esse filme eu acho esse filme belíssimo, né? Acabou que eu não falei o que eu acho do filme. Eu amo esse filme, adoro esse filme também, assim como o André assisti várias vezes. E eu acho que esse filme, de certa forma, e até meio estranho falar isso, ele é uma espécie de hino de amor ao corpo, não a qualquer corpo, mas talvez até especificamente ao corpo masculino, né? Que a gente vê, aparece de várias formas, sob vários ângulos, para desgosto do Gustavo, mas eu achei muito bom e de muito bom gosto a forma como aparece, até mesmo representado em estátuas gregas. É um filme sobre a descoberta. Inclusive a abertura do filme, né? Exatamente. É um filme que eu acho que ele assim, um dos temas que perfazem o filme, é justamente a descoberta do corpo, a descoberta que você tem um corpo, e a descoberta que esse corpo, ele pode ser, entre outras coisas, uma fonte de grandíssimo prazer e identidade também. o conhecimento que falta ao Hélio justamente esse, né? Assim, me falta conhecimento mais importante, que é o conhecimento do meu próprio corpo, sabe? Eu ainda sou um menino, eu ainda não sei o que, que eu posso fazer. E supostamente quem tem o conhecimento para transmitir para ele sobre o corpo, sobre a masculinidade, é esse homem mais velho, que tem esse... que inclusive disputa com o pai dele, né? Em termos de conhecimento. Quando eles falam, lá, logo no começo do filme, né? Eles discutem sobre a etimologia da palavra apricot, né? Que é Damasco, né? Se a gente traduzir. Damasco. E aí eu acho interessante, porque ele fala... tem uma simbologia do Damasco, né? Que, se eu não me engano, tem... se vocês puderem conferir aí em tempo real, tem a ver com apaixonamento, talvez, com amor também. E eu fui descobrir... posso cometer talvez uma gafe religiosa falando isso. Parece que, originalmente, a fruta proibida da Bíblia, né, da árvore do conhecimento, é o apricot. Não é a maçã, mas parece que a palavra do hebraico, ela podia ser utilizada na tradução como maçã. Então, talvez tenha uma referência aí, que é... inclusive, eles são judeus, né? Tem uma referência à cultura hebraica, etc. Então, o que ele tem, quando ele fala disso, é... eu tenho conhecimento sobre isso. Eu tenho conhecimento sobre a fruta proibida. E aí, parece que ele olha, inclusive, para o Hélio quando ele está falando sobre a origem da palavra e tal. E isso é muito sutil no filme. Não sei se vocês concordam com essa interpretação que eu estou dando. Sim. Essas frutas, se você for pesquisar, elas têm... elas conotam um sentido e o oposto, o sentido oposto também, enfim. E tem uma outra simbologia que eu queria trazer do filme, que está relacionada de alguma maneira com as frutas, né? Que é... vocês já repararam a quantidade de vezes que aparece mosca no filme? Aparece no livro que ele está lendo, no final, quando ele está olhando naquela cena em que ele olha para a lareira, tem uma mosca. E aí você pode pensar que a mosca é simplesmente porque está na Itália no verão, né? Mas não, mas também tem toda uma simbologia da mosca, até porque aquela mosca deve ser falsa, né? Deve ser computadorizada, né? Porque é difícil, talvez, encenar com uma mosca. Né? Acho que não, acho que é uma mosca real lá. Você acha que é? Eles colocam a mosca, ela fica... Não, a mosca que não, tava no take lá. O que, que vocês pensam de da mosca? O que, que vocês acham que a mosca pode simbolizar? Eu achava que era só a mosca. Não, eu ia trazer, talvez, essa uma conotação óbvia da mosca, que é, primeiro, a efemeridade, né? A mosca, ela vive muito pouco tempo. Segundo, a destruição e a podridão, né? Algo que vai ruir, né? A mosca, ela pousa nas frutas quando as frutas estão podres, né? Por exemplo. Ou quando estão envelhecendo. Então, traz essa... e também a decadência, talvez... Eu vi isso, que a mosca tem um sentido, inclusive, do pecado também. Pode trazer essa questão do pecado, né? Pecado como... no sentido mesmo, né? De algo que decai. Corrupção. Eu lembrei da filha perdida, né? Que aquela referência da mosca também, da natureza morta. Que a natureza morta retrata a fruta na plenitude da madurez. Da madurecência. Maturidade? Maturidade. Mas pra fruta isso funciona? Mas funciona pro... né? Porque o filme mostra o processo... é um amadurecimento do Chalamet, né? Ele... é isso. É aquele conhecimento que o pai não vai poder dar. Porque é isso. Por mais que os pais sejam intelectuais e parecem ótimos pais, né? Parecem super abertos e divertidos e tudo. Assim, quase que a epítome do que uns pais devem ser, assim, né? Dando liberdade pro menino e tal. Mas tem um conhecimento que não tem como partir deles, né? Teria que vir de fora. E que é isso. É esse conhecimento que só serve como um amadurecimento se tiver os dois lados, né? Que é a coisa da paixão e tal, e também da porrada, né? Você precisa... que é uma parte do discurso do pai no final, né? Que ele fala, eu podia... alguns pais não iam querer que você passasse pela dor, né? Por esse sofrimento. Ia querer que você ficasse bom logo. Mas eu não. Eu acho que você tem que viver isso também, né? Também faz parte. Então, assim, apodrecer e a parte da decadência e do ruim, do fim, também faz parte de amadurecer. E a mosca é uma lembrança também de que esse relacionamento, esse amor vai passar, vai acabar, né? Porque esse ponto que vocês estão falando, né? Vocês estão sempre falando da efemeridade, né? Efêmero a relação e tal, né? E o pai está falando exatamente isso, né? Não bloqueie os seus sentimentos, né? Não bloqueie essa memória, essa experiência da sua vida, por mais dolorosa que seja, né? Abrace essa experiência, né? Abrace essa dor, dessa perda. Ela vai ser importante para você. E isso me faz também pensar, em oposição à mosca, né? A transitoriedade, a podridão. O que o Igor falou é muito interessante sobre o corpo, porque é a alusão ao corpo grego, né? Corpo escultural, né? As esculturas, né? Aquela cena maravilhosa que eles encontram a escultura no mar, a escultura de um corpo masculino, muito bonito. É interessante isso, que o corpo é como se fosse elevado a uma categoria estética, platônica. ideal. Então, o que vai ficar na cabeça do Timothée é da experiência, né? O que vai sempre ficar na memória é algo estético, né? É algo platônico. Porque a memória é assim, né? A memória fica e aí ela perde o contato com o que realmente aconteceu, com o que foi real e se transforma em ideal. A memória não é um pouco isso? Não tem uma relação da memória com o que é platônico, com o que é ideal, com o mundo das ideias? O corpo, quando ele é lembrado, ele não se eleva à categoria de estético? E aí ele fica para sempre? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que vale a pena dizer, inclusive, agora que você trouxe à tona... Perdão, trocadilho. Você trouxe à tona a cena do corpo que vem à tona, né? No filme. Isso é uma cena... Eu achei esse elemento... Assim como o André está fazendo essa leitura da mosca e da fruta também, eu acho que esse também é um dos elementos altamente simbólicos que o filme nos traz, que é justamente fazendo uma leitura, né, eu riscaria junguiana, né, dessa cena, né, o corpo, né, um corpo perfeito, um corpo masculino, né, uma estátua grega que surge justamente da água, né, como se fosse um conhecimento que viesse à sua consciência a partir do inconsciente. Inconscientemente você tem essa noção do que é o seu corpo, do que é um corpo e uma identidade ligada a isso, mas ela está ainda nas profundidades. E é justamente assim, no momento em que o Hélio e o Oliver se descobrem, né, assim, eu acho que a descoberta, eu acho que não sei, arriscaria dizer que a descoberta é muito mais do Hélio do que do Oliver, né? Mas enfim, detalhes do background da história dos personagens que a gente não tem acesso. Mas assim, nesse momento de descoberta ou de redescoberta, né, surge uma estátua grega perfeita de um corpo masculino perfeito, sabe, do fundo da água. E até é interessante que o próprio personagem do pai fala isso, né? Quando o Oliver questiona, vem de uma escavação? Eu falo, não de uma escavação, ele veio à superfície. Então eu acho que deixando ainda mais claro essa ligação entre a água e o inconsciente e aquilo que vem à tona, ou seja, aquilo que vem à consciência. Não é uma metáfora do amor deles que vai ficar perfeito para sempre na memória? Não sei se do amor, mas assim, a descoberta de si. A descoberta de si por meio, assim, passando por esse caminho do corpo. E tem uma coisa com a arqueologia, né, e da arte grega e tal, que é próximo ao campo de estudo, né? Porque o que ficou da Grécia em termos de arte é tudo escultura, basicamente, né? Dos Praxíteles, esses caras. Acho que é tudo Praxíteles, inclusive. Foi o único cara que sobreviveu. As pinturas, quase nenhuma foi preservada, né? Se perdeu no tempo. Então a escultura também tem isso. É o que ficou daquilo tudo, que a gente nunca vai ter ideia do que foi, né? A Grécia, assim. Eu não sei quem é que dizia que se a gente conseguisse 30 segundos de filmagem da antiguidade, ia mudar a historiografia completamente, né? Assim, a gente inventa uma coisa a partir... Mas algumas coisas ficaram, né? A estátua é uma dessas coisas que realmente fica, né? Tanto que a gente fala esculpido em pedra quando a gente quer falar uma coisa que fica, né? Então também faz parte do aprendizado dele, né? Descobrir o que é que vai ficar em pedra, né? O que é que merece ficar em pedra. Outra simbologia também, né? Quando você dilui alguma coisa e fica só o núcleo, né? Fica só a pedra, só o que realmente é perene, né? Então, eu acho que isso também faz parte do aprendizado dele. Eu acho que é isso que está simbolizado na hora da lareira ali no final, né? Quando ele começa meio chorando e vai aos poucos meio rindo. Eu acho que é meio que para simbolizar isso, ele se dando conta de que alguma coisa ficou daí, né? E pode ter ficado sem braço, mas ficou. É, cheio para pensar aí. Como um resto de naufrágio, né? Que, sabe, pode estar localizado agora no fundo, né, do mar, ou seja, no seu inconsciente, mas que algum dia pode vir à tona, né? Que sabe, não sei, daqui a muitos anos, né? Não sei, 100 anos, né, no caso da história, de 200 anos, 300 anos, mas pode vir posteriormente na vida dele. E que é o que acontece no livro. Vou falar um pouquinho aqui do livro, porque assim, o filme, uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que eu acho que ele acaba num momento muito bom, ele é muito sintético, sabe? Apesar de ser um filme longo, né? Ele tem 2 horas e 10. Mas o livro, não sei se vocês sabem, ele continua ainda por mais tempo, assim. Eles se reencontram muitos anos depois. E aí, várias coisas, eu não vou dar detalhes aqui, né, porque eu imagino que outras pessoas queiram ler o livro também, mas é a história do Hélio e do Oliver continua no romance, originalmente. Não fica subentendido no filme que eles vão talvez voltar a se falar, né? Depois daquele telefonema. Talvez, mas assim, mas é porque o Oliver, ele anuncia o noivado dele, né, assim, então de fato ele se casa. Eles se encontram no livro depois de muitos anos. Eles já são homens grisalhos quando eles se reencontram. Muitos, muitos anos mesmo. Vocês acham que essa ideia do... Tanto no livro, Igor, quanto no filme, esse elemento do roteiro, né, do enredo, né, do plot, do Oliver se casar com uma mulher depois... Isso é pura fluidez do personagem? É um movimento natural do personagem, do Oliver? Ou também é uma ponta de denúncia aí de que o Oliver não estava preparado para ser gay abertamente e teve que se casar com uma mulher obrigatoriamente, assim, para ter uma vida normal de fachada? Pois é, essa é uma leitura possível, mas aí você está falando de ideologia, né, Diego? Eu acho que depende de onde você está nesse espectro ideológico. Assim, você pode... Eu acho mais interessante, sabe, sinceramente, fazer uma leitura, essa primeira leitura que você fez, assim, sabe, uma questão fluida do personagem, porque aí ficaria... Para mim fica mais pungente, assim, a partir do momento que você tem essa visão de que não é porque o Oliver é um sexual enrustido, né, que não teve coragem de sair de dentro do armário e cedeu às pressões sociais para poder saber se casar. Tá, pode ser isso também. Se você quiser ver isso no filme ou no livro, pode ser também. Mas eu prefiro, agora, sendo um romântico in the closet, como eu sou, eu prefiro ver que, na verdade, assim, sabe, o que aconteceu foi que o Oliver se apaixonou pelo Hélio. Não que o Oliver é homossexual enrustido, mas assim, poxa, eu conheci essa pessoa que é tão fantástica e tão maravilhosa e tão apaixonável e apaixonante que eu me apaixonei por ele. Ah, é um homem. Sim, mas isso não é uma questão. Mas pode ser coisa da minha cabeça. Talvez, para quem está na militância, né, dessas questões e vê realmente todas as repercussões sociais que é você, né, estar nessa situação, isso seja absolutamente importante e o Oliver não saiu do armário. Discordando um pouquinho, talvez desviando um pouquinho do que o Igor falou, no filme eu percebi que o Oliver, ele seduz o Hélio inicialmente. Né? Ele não, ah, me apaixonei por ele. Não foi assim, né? Ele testou, ele vai testando devagarinho o Hélio e vai testando aonde ele pode... Aquela cena do vôlei, né? É, no vôlei, a primeira cena, que ele até comenta depois, né? Ele vai testando porque ele também tem muito receio, né? Por exemplo, ele espera que o Hélio tenha tido a primeira experiência sexual dele com aquela menina. Depois disso que ele se permite, vamos dizer, avançar mais, por exemplo. Então ele tem essa preocupação, e talvez esse seja um dos elementos de que o pai do Hélio fala, inclusive, né? Ele era bom, né? Assim como você também é bom. Ele via no cara, o cara tem uma preocupação, por exemplo, de não traumatizar, estragar a experiência que o Hélio teria. Tanto que depois da primeira relação que eles têm, ele fica muito preocupado, né? Se o Hélio poderia odiá-lo por causa daquilo, etc. Né? Como assim? Exatamente, é como é a figura que tem o conhecimento, ele passou por aquilo, ele sabe o que é, e ele está preocupado como professor do Hélio e quais são as consequências desse ensino para ele. Isso é muito delicado no filme, muito interessante também. E é engraçado que é como se os pais dele, do Hélio, esperassem isso em algum momento, né? Tivesse esperando chegar o cara certo pra fazer isso. Porque logo depois disso, a próxima estudante é uma mulher, né? Isso não é por acaso, eu acho, no filme, né? Sempre, pelo que eles falam, sempre eram homens que estavam indo, professores e tal, tal, tal. E aí, logo depois dessa experiência, a próxima visitante, professora, vai ser uma mulher. Como se, pô, finalmente o que a gente queria, o aprendizado que a gente queria que o Hélio tivesse, aconteceu. Pergunta sobre os tempos atuais. O filme, ele, você, a relação de, né, eles começam a se seduzir um ao outro, se conhecer, né, e se, devagarinho se apaixonar. E eles passam muito tempo juntos, né, sem fazer nada direito, assim, de férias. E aí eu fico pensando assim, quando você convive com alguém sem nenhuma obrigação e você convida o tédio, você pode sentir tédio juntos, né? E você não tem aquela pressão, não tem o horário, você pode simplesmente ficar e conversar, ah, vamos ali agora nadar, e depois ah, vamos lá no campo correr e tal, né? Vamos na cidade andar de bicicleta. Isso é muito, como é que se fala? Conducive. Conduz ao apaixonamento. É conduzente? Conducente, perdão. Ao apaixonamento, né? Esse convívio entediado. Ou ao tédio só, né? E a separação também, né? Não necessariamente, né? Você pode descobrir que a pessoa é chata simplesmente nisso. Não, eu sei então, mas assim, esse tempo assim, tranquilo. De estados gratuitos, né? De convivência. Assim. Estados gratuitos de convivência é uma boa, talvez seja até um título. É isso que eu tô falando. E hoje em dia as pessoas raramente se permitem esse tempo, né? Todo mundo analisa o pretendente pelo aplicativo e vai lá e tem os dates, né? E é tudo já está tudo analisado, todo mundo já vem com um monte de preconcepções. É um perfil filtrado. Você não está conhecendo a pessoa, você está tentando cortar um atalho, né? Pular essas etapas, né? Será que se você gosta disso ou daquilo, se não gosta, já tchau, né? Você não tá ali só convivendo e vendo a nuance da coisa, né? E isso, o filme me deu essa sensação de nostalgia também, nesse sentido, né? De que quando eu era mais jovem, a gente saía de férias por um mês na praia, 20 dias na praia e ficava, sabe? E aí, isso era tão, tanto para amizade quanto para amor, paixão, né? Então, simplesmente ficar. É uma perda grande hoje em dia, né? Não, mas tem outra coisa, velho. Porque a gente tá velho. A nostalgia é nostalgia de ser novo. Porque isso é uma experiência, que isso é um negócio do filme. É, que, assim, é uma experiência que você tem que ser novo e tem que ser inocente, né? Tem que não saber das coisas pra poder ter a força e ser tão interessante quanto. Se fosse hoje em dia, não ia ter esse peso. Não ia ser tão interessante. A gente tem nostalgia porque é nostalgia de ser adolescente e passar por isso de novo. Mas com certeza os adolescentes de hoje em dia têm maneiras de... Tu acha que esses adolescente não deve nem usar esses aplicativos, isso é coisa de velho, esses aplicativos. Ele deve, sei lá como é que eles se encontram, deve ter outra coisa aí que eles fazem, entendeu? Não, mas essa coisa das mídias sociais, por exemplo, modificou também esse tipo de experiência. Hoje tem muita gente que vira namoradinho por meio de mídia social. Antes de se conhecer, né? Exato, antes de se conhecer com a presença, né? Mas também tem esse, se você tem 14 anos, velho, também tem esse peso, pô. Uma mensagem que você troca com a pessoa na mídia social, vai ter esse peso dramático e etc. Vai cumprir essa função, entendeu? O dick pic lá que o cara vai te mandar, ou a foto da beirada do sutiã substitui o banho pelado. A gente, eu acho que, ainda acho que tomar o banho no lago, não sei o que, é mais legal, mas sei lá, esse adolescente. Mas você acha que o peito e o pinto digitalizado substitui mesmo? É o equivalente atual, né? Não substitui, mas é o mais próximo possível hoje em dia. Ah, é difícil saber, viu? Ao vivo é diferente, eu acho, hein? É muito mais imediato, eu não sei. Será que emocionalmente é igualzinho? Eu não sei, eu acho que para essas gerações mais novas, eu acho que vai, talvez para eles seja muito menos, tem uma diferença muito menor do que pra gente, entendeu? Pra mim, sim, porque eu ainda... peguei um pouquinho de vida analógica, assim, mas pra quem nunca teve vida analógica, pô, me então casando hoje em dia, nasci em 2004. Nasceu em 2004. Sei lá, pode ser um ciborgue pra mim, é outra espécie humana. Então. Uma outra coisa que causa essa sensação no filme é, como se passa na década de 80, né? Você tem aquela experiência do... Você não tem internet na época, né? Então, por exemplo, aquela cena na Itália, acho fantástica aquela cena, que eles estão viajando juntos, sozinhos os dois, né? Bêbados, andando pelas ruas vazias à noite, assim, naquela cidade antiga. E aí ele ouve uma música tocando no rádio de um carro parado na frente de uma catedral. E ele, porra, aquela música, vamos lá! E vai lá e dança, e se diverte. Hoje em dia, não, você pega o seu celular, põe na caixinha de som, põe a música que você quer, a hora que você quer, tudo imediato, né? Não tem essa espontaneidade do acaso como teria, né? Aquilo ali, você achar um carro tocando a música que você curte, do show da banda que você foi, aquilo é uma experiência assim, inesquecível pra ele, né? Eu senti isso no filme, assim, parece que tá retratando exatamente isso, um ápice de memória do personagem. E hoje em dia não tem mais isso, assim. Ah, quer ouvir tal música? Põe aí, põe meu Spotify aí pra tocar, a minha lista de músicas. Eu ia falar, né, que se fosse hoje em dia, ele passava perto e botava o Shazam, assim, detectava que era Psychedelic First e pronto, né, baixava pra ouvir no telefone. Exatamente. Então, tem a ver com isso que vocês estão falando, a imediatidade, a urgência também, com que você tem que conseguir as coisas, né? O acaso começa a ser esquecido, né? O filme é amor, mas também identidade muito forte, né? Um tema... Talvez os dois temas mais fortes do filme, amor e identidade. Mas por que você pensou em identidade? Qual foi? O título? O título e especialmente essa questão deles se chamarem o outro pelo... Né? Call Me By Your Name, exatamente, né? Hélio, o Hélio chamando o Oliver de Hélio, né? E o Oliver chamando o Hélio de Oliver. E aí a pergunta óbvia, né, vem, né? Todo amor, ou todo primeiro amor, ele necessariamente envolve identificação com o outro. É, mas é um amor narcísico nesse sentido, né? É como se ele estivesse olhando no espelho, né? Eu amo, eu tô apaixonado pelo meu nome. Por alguém que se nomeia como eu, vamos dizer assim também. Então tem um elemento narcísico, né, nesse amor. Assim. É, você necessariamente se vê na pessoa por quem você se apaixona? Esse necessariamente sempre é sempre errado. Mas no então não é uma coisa constitutiva do amor. Você se vê no outro. Você se identificar com o outro. Eu acho que é uma coisa constitutiva de uma certa noção e visão do amor que a gente tem aqui no nosso mundo ocidental. Eu diria que é constitutiva desse tipo de amor romântico que a gente vê em filmes, em romances, em novelas, em livros. Eu acho que a gente vive, né, dentro de uma concepção de amor, e agora sem julgar, sabe, se é uma concepção boa ou ruim, saudável ou não saudável, positiva ou negativa, né, sem essas dicotomias, a gente vive dentro de um paradigma de amor que abarca um certo nível de narcisismo, sim. Sem julgar, realmente, assim, inclusive eu recentemente estava relendo um texto do Fernando Pessoa, né, que era um grande, assim, segundo alguns, era um grande pessimista em relação aos relacionamentos humanos, e ele fala que todo amor é narcísico, necessariamente, porque você sempre se apaixona por uma espécie de fração da sua própria alma que você enxerga no outro, que você enxerga em outra pessoa. Mas a gente está falando de um tipo de amor específico. Agora, dizer que todo amor é assim, que o amor sempre foi assim, que isso está na história ocidental do amor, que vem isso, sabe, que isso vem desde a cultura provençal, passando pelos árabes, passando pelo período romântico, passando, sabe, pelas novelas realistas do século XIX, sabe, que tudo isso foi desconstruído e desmistificado. Eu não sei, eu acho que a gente ainda vive numa concepção de amor que é essencialmente muito narcísica. Sim, você espera, inclusive, se encontrar. Seu amor romântico é uma espécie de reencontro consigo mesmo. Ao mesmo tempo, ainda no filme, vocês me fizeram pensar a primeira frase que o Hélio fala no filme. Em relação ao Oliver, vocês não devem lembrar. Eu reparei só na quarta vez que eu vi o filme. Quando ele chega de carro, o Oliver, o Hélio tá com a namoradinha dele, a Márcia, a namoradinha francesa dele, que depois ele dispensa, né? Ele fala com ela, assim, ele ouve o carro chegando, os pais descendo para receber, ele fala assim, o usurpador, ele fala, l'usurpateur. É verdade. Ele fala, ou seja, é o cara que veio como usurpador. Então também tem uma situação, porque ele chega quase, e ele ocupa um lugar até de filho, né, dos pais dele. Ele até fala isso no final, né? Seus pais me trataram como se eu fosse um filho. Ele ocupa o quarto do Hélio, né? Literalmente, né? Ele ocupa a cama do Hélio, o quarto do Hélio, ele usurpa esse lugar. Mas então, essa fala dele, ela tem... É plural, né? Tem vários significados, porque ele chegou para usurpar o lugar dele, o lugar da menina também na vida dele, que é essa Márcia. Ele usurpa o lugar da mulher, do objeto sexual, objeto de amor dele inicial. O que mais que ele poderia usurpar? O do próprio pai dele, né? Talvez uma figura paterna, entre aspas, né? É, eu vi ele mais como um irmão mais velho, né? Uma coisa assim, mas realmente também como pai, como essa figura da transmissão do masculino para ele, por exemplo. E vai causar depois essa queda dele, né? O luto da relação e tal. Então ele tem essa dimensão do usurpador que foi prevista pelo Hélio no começo do filme, né? Que é um detalhe do filme, ninguém nem lembra dele falar isso no começo. Mas enfim, já tava ali o germe de tudo que ia acontecer, né? Nesse sentido. Roubou o nome, né? Roubou o nome, inclusive, né? Me chama, né? Pelo seu nome, né? É. Então, ele é o usurpador. É porque a gente tá falando de se identificar, né? De se ver no outro, né? Desse amor narcísico. Mas também não tem uma questão de que todo mundo não tem um senso comum de que você busca no outro, né? No seu marido, na sua esposa, a sua mãe ou seu pai. Não tem também a figura paternal, maternal, que você está sempre buscando? Não, tem. Claro que o cara tem muita coisa parecida com o pai dele, né? Porque também é um intelectual, um professor. Mas eu acho que isso não é o mais forte nesse caso, né? Porque eu acho que nesse filme, especificamente, o Oliver tá cumprindo a função de ensinar dar um conhecimento que o pai não poderia dar, né? Nem a mãe. É aquele cara que tá vindo de fora para trazer esse conhecimento, né? E é como se os pais tivessem esse pressentimento de que tem um certo conhecimento que eles não vão conseguir transmitir, e eles têm muito essa coisa de transmitir conhecimento, né? Você vê que é uma família intelectualizada e tal. E é quase como se eles estivessem tentando isso, né? Ano após ano, com esses professores que chegam de fora e tal, até finalmente chegar um que realmente se dispõe. É um cara bom, né? It's a good guy, good person, sei lá como é que ele fala, e que consegue transmitir esse conhecimento. E o pai dele, inclusive, não tem como ter esse conhecimento que ele fala, né? Quando ele tem aquela conversa hiper madura, né? Que todo mundo queria ter tido com o próprio pai, né? Aquela coisa assim no final do filme. Ele fala, eu cheguei perto disso que você teve, mas alguma coisa me impediu de vivenciar. E talvez não necessariamente, né? Porque aí a gente pode ver uma conotação como um caminho de interpretação, que é o pai dele quis ter esse tipo de relação com outro homem e não conseguiu por preconceito, enfim. Ou simplesmente ele fala, eu gostaria de ter tido uma amizade tão profunda como essa. Porque ele fala isso com o filho, ele fala uma frase assim, vocês ficaram juntos, vocês se deram bem, porque ele era ele e você era você. Ele fala, ele cita uma frase em francês, que na verdade a frase é parce que c'était lui, parce que c'était moi. Seria tradução, ele fala em francês, se não me engano, no filme, que é uma citação literal do Montaigne. É uma frase que o Montaigne falava para se referir, escreveu em algum dos ensaios, imagino, para se referir à relação dele de amizade com o Étienne de la Boétie. E ele tematiza a questão da amizade com isso. E o pai dele, ele está dizendo isso, olha, vocês atingiram uma amizade verdadeira e autêntica, né, como poucas pessoas conseguem atingir. E isso descamba pro lado sexual, porque o conhecimento, a amizade e a sexualidade estão tudo junto, na verdade, né? E, mas então, Igor, você falou da frase, a frase significaria porque era eu, porque era você. É quase como aquela coisa que o Diego falou da gratuidade. Não é porque você sabe isso, sabe aquilo, ou tem dinheiro, ou sabe, ou vai me proporcionar tal coisa. É porque era você e era eu, e aquilo bastava. É amizade autêntica, né? Que não tem nenhum interesse para além da própria relação e das próprias pessoas, da qualidade das pessoas que estão na relação. Supostamente isso que eles encontraram, né? E isso se tornou um apaixonamento, um fascínio de um pelo outro, né? Mas só para não perder o fio da meada dessa questão da passagem de conhecimento também, uma coisa que me fez lembrar é a jornada do herói grego, do Hércules, do Aquiles, desses semideuses, né? Filho de mortal com Zeus, né? Com Deus. Tem sempre a vida desses heróis, eles sempre têm uma fase de treinamento. E o grande mentor desses heróis é o Centauro. O Centauro era o professor. Então sempre tinha uma fase em que, pós-infância, né? De que o menino era mandado pro Centauro. E aí ele treinava e aprendia tudo com esse Centauro. E depois, sim, ele começava a jornada, né? Ele voltava. Isso me fez lembrar um pouco, assim, de que o Oliver faz esse papel de Centauro. Ele prepara o Hélio para a vida. Ele dá uma experiência agora, uma experiência dolorosa, mas profunda, né? Uma experiência imensamente prazerosa e feliz, mas também muito dolorida, né? Sofrida. Que é como se fosse assim, agora sim, você pode ir para a vida. Você pode ir para sua jornada, começar a sua jornada de herói. Ele tem esse é como se fosse um ritual de passagem, né? E por que vocês estão falando assim que os pais, eles têm muita relação, como se os pais estivessem convidando tutores para o filho, né? Para preparar o filho para a vida. Como se fosse uma coisa quase proposital. Samuel, quem vai ser o professor que a gente vai convidar para ficar aqui em casa, que vai criar uma amizade, uma bela amizade com o meu filho? Para que ele não fique só no conhecimento do livro, só na abstração. Quem que vai dar a experiência concreta de vida para o meu filho? É interessante porque essa... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, Diego. Eu achei essa metáfora que você usou agora excelente. É excelente mesmo, porque você viajando um pouquinho nisso que você falou, né, assim, pressupondo que o Oliver ele realmente desempenha esse papel mítico do centauro, né, ele é, de certa forma, uma figura centáurica, né, no sentido que ele tá numa espécie de limiar. Né, assim, agora, voltando um pouquinho àquela questão da fluidez da sexualidade dos personagens, né, sobre o que é o Oliver. É um homossexual? É um bissexual? É um heterossexual que está apenas experimentando? Não, ele, eu acho que ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. Ele foge de categorizações. De certa forma, como um centauro. Sabe? É um homem, é um cavalo, é um homem que é um cavalo, é um cavalo que é um homem. Ele tá justamente, assim, eu acho que o grande fascínio que essas figuras desempenham é porque elas se situam numa espécie de limiar. E estando nesse limiar, elas têm essa flexibilidade de habitar vários mundos ao mesmo tempo. Né? O centauro, ele é esse professor por excelência justamente porque ele consegue passar para os jovens heróis, né, um conhecimento que os outros homens não têm, que talvez seja justamente esse conhecimento da natureza instintiva da vida, né, da natureza animal, animalesca, que a vida tem também, que um homem comum, né, assim, dentro de sua racionalidade paradigmática, não consegue passar, né, mas que um centauro conseguiria passar. Então eu achei, nossa, essa imagem muito, muito boa. Muito interessante. Eu acho que ilumina um pouco, assim, certos aspectos do filme para mim. É, pensando nessa relação deles como sendo uma amizade clássica, clássica no sentido mesmo, assim, grego, esse filme, ele não tinha parado para reparar, mas ele realmente foge desse paradigma do relacionamento romântico, sabe, do amor romântico tal qual a gente vê tantas vezes representado em filmes, principalmente filmes hollywoodianos, em comédias românticas, ou mesmo em romances. Esse filme, ele parece que ele tenta resgatar de alguma forma um outro ideal amoroso, sabe? Que não é esse ideal romântico contemporâneo que a gente tem, sabe? Lembra um pouquinho, sabe, da defesa do Oscar Wilde quando ele estava tentando se explicar, né, nas cortes inglesas, né, da relação que ele tinha com o Bosie, né? Alfred Douglas, falando que, né, esse amor puro, esse amor que não ousa dizer o próprio nome, sabe? Ele está se referindo a justamente essas paixões da antiguidade clássica entre tutores e discípulos, né, entre homens mais velhos e efebos, né, que é uma paixão intelectual. Ela passa também pelo caminho do corpo e ela vem muito assim, sabe, carregada desse signo de uma amizade muito forte, né? Chega aquele casal gay, bem flamboyant. Um deles é o André Siman, inclusive, é o autor do livro. Ah, é? Quem é o mais alto, mais baixo? É o mais baixinho, carequinha, gordinho, simpático. Pois é, por que chega aquele casal? Porque parece assim que não precisava, né? Eles vêm simbolizar alguma coisa que é, inclusive, rejeitada, né, pelo Hélio. O Hélio não quer saber daquele tipo de casal gay, né? que parece uma coisa mais caricatural, inclusive, né? Eles estão com aquelas roupinhas, gravatinha borboleta. Ele chegou, o pai do L, inclusive, debocha deles, né? Calma aí, mas você não tá querendo ficar com eles aqui porque eles são gay ou porque eles são ridículos? Não tem uma cena que ele fala isso? Sim. Por causa da camisa que ele ganhou deles. Eu acho muito boa essa cena, assim, é bem engraçado, eu não achei desproposital, não, eu achei que foi uma forma, sabe, talvez do Hélio, né, pensando assim, na jornada do protagonista, né, novamente voltando à questão de identidade, assim, sabe? Meio que se vê, de não se ver representado, sabe, mais ou menos assim, olha, para viver um amor com um outro homem, eu não preciso cair dentro desse estereótipo esperado, né, esse estereótipo talvez do homem gay, flamboyant, sabe, muito afetado, não, sabe, não é sobre isso. Sabe, não preciso estar nesse lugar, desempenhar esse papel. Porque é um papel, assim, no contexto do filme, é um papel social, que eu já ouvi, inclusive. É o que se espera, inclusive, sabe? Assim, há um pré-conceito muito forte, né, ainda na nossa sociedade em relação a isso. É o que se espera do comportamento dos homens gays. Que eles sejam afetados, que eles sejam coloridos, que eles sejam flamboyant, que eles sejam todas essas coisas. Sendo que, obviamente, há homens gays que não se enquadram nesse tipo de performance. E eles se sentem, muitas vezes, assim, como outcasts dentro da própria comunidade LGBTQ+, sabe? Justamente porque eles não performam a sexualidade deles dessa forma. Não é porque eu sou um homem gay que agora eu tenho que usar camisas floridas, né, e falar de um certo jeito e gostar de certas coisas e ouvir Barbara Streisand ou Judy Garland, essas coisas. Não, eu não me interessa por essas coisas. Não, mas isso são os estereótipos. Né? Uma vez também, isso me marcou muito uma vez que eu ouvi, porque com esse movimento que teve, inclusive, por exemplo, o casamento homossexual, etc, tal, tal, tal, a gente pressupõe hoje em dia que é o ideal, né? Que, por exemplo, que todos os gays querem se casar, ter uma vida assim, né? Como era o modelo hétero. Aí teve um dia que eu ouvi um amigo meu falando assim, cara, esse negócio de ter casamento gay é terrível, agora as pessoas ficam me cobrando de ficar junto, de ser estável, de casar, eu não quero isso, eu quero aquela liberdade que eu tinha e não ter casamento era bom pra mim, ele falava, né? Então você tem de tudo, né? Não tem uma fórmula. Mas hoje cria-se, né? Cria-se como padrão, como existia o padrão pros héteros, cria-se um padrão também, né? Porque antes era um mundo completamente diferente do mundo hétero gay. Agora não, você tem casais gays que são completamente, seguem completamente o modelo que era o mundo hétero, né? Isso é... Também pode, né? Se quiser, né? É possível. Sim, não, exatamente. Mas hoje em dia tem como se fosse uma... exatamente o que o Igor tava falando, movimento, né? Assim, tem um movimento gay que conquistou esses direitos, etc, de igualdade. Mas nem todos queriam realmente isso ou querem isso, né? É curioso isso, porque é plural, é muito diverso, né? Não existe o gay. Existem singularidades que podem ser gay de várias maneiras, como no filme isso é demonstrado, né? O Oliver, vamos dizer assim, é totalmente diferente daquele casal que chega, né? Com os ternos rosa e a cara. Vocês não acham que essa questão do amor narcísico, né, da identificação, a gente falou meio pouco, não falou, não? O Gustavo não quer falar mais um pouco sobre isso? Não, acho que é uma das formas de amor, né? Entra naquelas coisas que só as coisas censuradas. Existe uma tendência maior de amor narcísico entre gays masculinos, por exemplo. Basta ver os casais, a quantidade de casal gay masculino que parece dois irmãos gêmeos. Em determinado ponto, para a psicanálise, é claro que é reducionista, mas enfim. Mas o casal hétero não é assim também? Tem um monte de casal hétero parecido pra caramba. Não, mas é porque o casal hétero é mais fácil você parecer um homem do que você parecer uma mulher. Porque, na verdade, assim, você tem várias maneiras de amor, né? Você pode amar narcisicamente, assim, uma pessoa que parece com você pode amar uma pessoa que tem o que você não tem, você pode amar a pessoa que não tem o que você tem pra dar, tem várias configurações. E eu acho que entre casais gays, essa coisa narcísica é muito forte, de você amar o que a pessoa tem de parecido com você, né? Não sei se foi Freud, se foi Lacan, quem é que falava que é... É como se você estivesse colocando no lugar da visão da sua própria mãe olhando para você. É aquele amor de admiração. Assim. Eu queria, na verdade, perguntar. Eu fiquei meio intrigado com esse negócio do me chame pelo seu nome. Assim. Tá aí. Tudo bem, eu sou pudico e fico falando mal da cena de sexo e tal. Mas eu acho que a cena de sexo tirou para mim um pouco a construção desse apaixonamento, assim, eu não vi esse apaixonamento todo deles, assim, com o quê? Baseado em quê, entendeu? O que é que o Chalamet admirava no outro? O que é que o outro admirava no Chalamet? Não sei, não foi construído isso. Foi construído no toque, foi construído na mãozinha no ombro, foi construído no... Mas aí é uma coisa um pouco subjetiva, né? Porque, por exemplo, pra mim, eu entendo muito mais todos eles se apaixonarem pela aquela atriz francesa, porque eu vejo nela coisas que me chamam a atenção, por exemplo. Mas não é assim na vida real. Você não sabe, não tem explicação por que se apaixona. Não tem. Não, mas o que o Gustavo tá falando é que o filme não construiu, não convenceu ele por que ele se apaixona. De repente o cara fala, ai, tá difícil pra mim aqui aguentar, entendeu? Mas por quê? O que foi que aconteceu? Isso. Mas na vida real também não tem como você dizer por quê. Claro que tem. Por que você se apaixonou pela sua namorada atual? Você não vai conseguir explicar. Mas é que você tá falando é que tem um apaixonamento estético que você não explica. É isso que você tá falando, né? Não, apaixonamento é apaixonamento. Não, assim, por exemplo, num filme... No, não. Se você, o amor à primeira vista que você está descrevendo aí é uma coisa estética. Não é à primeira vista, mas eles convivem, se tocam, se apaixonam, conversam. Sim, mas então. O Gustavo está falando que o filme não construiu isso para ele como telespectador. Ele essa não... convivência, entendeu? Não ficou, não teve tempo suficiente dessa convivência. Primeiro que um filme não é a vida real, né? O filme está retratando o negócio. Então, e tem uma hora ali do negócio que durou meses. Então, ele tem que escolher cenas que construam pra gente a ideia desse apaixonamento, né? No Brilho Eterno, eles fazem isso muito bem quando ele tá voltando nas memórias, né? Vai mostrando, e inclusive quando eles se encontram de novo, né? Como vai rolando esse apaixonamento, inclusive o reapaixonamento dos dois e tal. E eu acho que constrói de maneira convincente, você entende. Nesse filme tem assim, por exemplo, no começo, começa o filme com o Oliver meio que ignorando o Hélio, né? Uhum. E isso chama a atenção dele, ele fica meio com raiva. Então começa um pouco com aquela coisa assim, ah, eu vou ignorá-lo e ele vai gostar, né? Então já é até uma tática de sedução que ele usou, né? Eu tô deitado na cama do cara, usando o quarto dele, mas eu ignorei uma criança pra mim, né? Então já começa com isso. O que é esse cara arrogante que chegou aqui? Então ele já cria um laço afetivo nisso, quando, né? Quando eles vão de bicicleta também, né? Quando eles vão de bicicleta que ele dispensa o Hélio e vai andar sozinho de bicicleta. Exato. Então no começo tem essa... Ele ignora o Hélio. O Hélio se sente aquele menino rejeitado, né? E fica já afetado por isso, né? E depois tem pequenas cenas, né, que o filme traz, por exemplo, aqueles exageros, né, alguns atos exagerados do Oliver, ele comendo ovo, por exemplo, aquele ovo mole na casca, ele bebendo suco, ele é um cara exagerado, né, ele tem um... grande apetite, assim, em geral. É, ele tem essa coisa do apetite, do desejo, né, isso representa o desejo, então é um cara que tem muito desejo, por exemplo. Então isso vai chamando a atenção do Hélio. Então tem pequenas cenas que eu acho que, talvez se você vir o filme de novo, você perceba, talvez, que vai construindo devagarinho isso, assim. Ele bebe o suco assim de uma gaulada só, ele quando vai comer ovo diz, se me deixarem eu como 3, 4, 5, 6, 7, eu não paro não. Ele é um cara assim meio desregrado, né, com o apetite dele. Isso é uma simbologia do filme, né, eles estão sempre bebendo suco de alguma coisa, né, isso eu achei interessante. Toda hora estão oferecendo um suco. É o suco da fruta proibida que o André falou, né, do apricot, que talvez é a alternativa à maçã da Bíblia. E que é o conhecimento, né? É a árvore do conhecimento, né? Sim. Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Como sempre, uma discussão que enriqueceu muito a experiência de ter assistido o filme. Espero que tenham gostado. Anuncio já o nosso próximo filme. A gente vai sair da Itália, parte da Itália, e vai direto para a Noruega. Nosso próximo episódio, vamos falar sobre A Pior Pessoa do Mundo, The Worst Person in the World. Filme dirigido pelo Joaquim Trier, né? Diretor novo, simpaticíssimo, muito fera, um dos melhores da geração dele. Um filme que eu já vi e quero ver de novo, adorei esse filme, recomendo muito, pessoal. E é isso aí. André, muito obrigado, foi ótimo. Tchau, tchau, gente. Foi bom ter gravado esse episódio. Era um filme que não podia faltar na série de episódios do Sala, né? Igão, maravilhoso, thank you very much. Eu que agradeço, adorei ouvir vocês. Eu acho que conversar com vocês só enriqueceu ainda mais a minha experiência de assistir esse filme, que eu já gostava muito dele, gosto ainda mais agora. Especialmente depois de ter ouvido as falas do Gustavo e do André. E obviamente suas e do Filipão, né? Claro, vocês todos contribuem muito pra isso. Eu tenho medo que o Felipe daqui a pouco vai querer ir embora, porque ele já é o segundo episódio que ele tá assim, meio tédio, os caras chato. Então, galera, valeu. Eu falei pouco, eu tô digerindo o filme, eu assisti ele pela primeira vez ontem, eu achei legal e tal, mas eu não. Realmente tava num modo mais meditativo hoje. Eu adorei o programa, adorei participar e vou assistir o próximo que eu também não assisti até hoje. Então vai ser novidade também de novo. Eu acho um dos personagens femininos mais interessantes, assim, dos últimos filmes que eu vi. Assim, a personagem principal do filme, eu acho ela muito bem escritas. Eu recomendo muito bem, muito esse filme. Gustavo, valeu, um abraço, hein? Valeu, um abraço. Até o próximo. Até a próxima. O podcast foi editado por Thiago Vergara. I'm waiting for my man.